2-1-0, informação para. Desça para o 050, voando Duna da presente e mantendo a velocidade. 050, Duna da presente. Obrigado. À esquerda na proa 045, desça para 2000 pés. Aqui mesmo, 045 para 2000 pés, na perna. Cuidado, azul 4206. 206, torre 198, decimal 95. 1895, 4206, boa tarde. 6210 da proa de Mari? Proa da proa do Dona, já tá na frente do Dona. 06, reparte externo. Reporte tá uma milha e meia. Ótima. Aguarde contato comigo. Nessa posição, por pelo menos 5 minutos, é possível? Sim, 3217, informa que nenhuma aeronave ainda solicitou o pushback. Ok, tô na sua escuta aqui, muito obrigado. O meu Romeu Golf e a sua navegação na proa de TAP. Informa o tráfego à sua direita, posição de 2 para 3 horas, 6 milhas. Avisando o tráfego, pousando na proa de TAP, mandando um gol para você. 0 no 3. Livre pouso para o final de hora, 4206. Na descida. Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, Olympus 109. Para 2010, então, 3190, desça para 2000 pés, número 2 autorizado ELS. Ótimo, entendido, descer 2000 pés, livre da resistência de TAP, 1013 o ajuste. Gol no 169, chame Recife, frequência 1251. 251 com Recife, 1169. Salvador, está 3145, salve desvio à direita, atenda a posse 230. Pronto. 80 milhas. 7. Limpo 09 para o curso do localizador, direita para o 070, reponte estabilizado. Direita 070, reportará estabilizado. Limpo 09. 3190 indicada. Já iniciou a redução, senhor, sendo o tráfego 7 milhas e meia. Está reduzindo 240 para 180 nós. 7. China 6210, desça para 3000 pés, 10 no 3. 3000, 1013, 6210. Solo 08, livra direita, solo 121, decimal 9. Solo à direita, 1219, 4206. Paulo Salvador 4206. Mas o 4206 táxi via Alfa, Juliette até o 2008. Alfa, Juliette até o 2008, azul 4206. Torre 198, decimal 95. Xené 6210, desça para 2000 pés, autorizado ELS. 2000, autorizado, 6210. Então 3145, chame Recife, 1251. 251, 3145. 9. Correia para a torre. É o Olympus 109. Estamos no localizador, tem baixado travado na cabeça. Gente, Olympus 109, livre pouso na 10, vento no 70 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso para o Olympus 09. Não, solicita retorno para o gate, deu, está com problema até. Gente, qual foi o meu problema? Problema de vazamento de água no banheiro. Gente, 3207, autorizado, retorno até o gate 04. Autorizado, retorno, gate 4, grata, 3207. Dando o X-ray, aproximação final, reduzido para 3190. 3190, torre 198, decimal 95. Obrigado, boa tarde. Salvador, 3190, passando o dono estabilizado, X-Ray pista 10. 3190, reparte externo. Está na aula, externo, 3190. Mas o nosso site tem condições de prosseguir para o gate 07 da posição atual? Positivo. Desce para 2000 pés, reporte localizador. 2000, tudo Serra Lima, chamará o localizador. Para postar que está chamando o 6909, posição 9. 6909, aguarde para o stack. 031, estimado. Onde a Serra, estabilizado 3190. Gente, aguarde pista livre. Tá, 3190. Olympus 109, solo 12, livre à direita, solo 121, decimal 9. O Serra Lima vai pousar no 10 mesmo? É, 17, ó. Salve. Acima 08, 4206. Olimpo 09, táxi via Alfa Delta. Na Delta, chame novamente para o cruzamento da pista 10. Azul 6919, após o parqueamento do Embraer 190 da companhia, no 08, encolhendo para o pit solo, reporta ataque. Após o parqueamento do colega à nossa direita, a gente iniciou o posto de acessamento de coordenação com o pessoal do 69. Salvador, boa tarde, assinar 6210, X-Ray. Boa tarde, 6210, reparte externo. Passará. Romeu Golf, reduza para 1809. Reduzindo para 180, Romeu, agora. Prossiga. É, consegue passar na pista? Pista úmida. Obrigado. Terno, baixou e travou, Xaner 6210, visual K10. Gente, aguarde pista livre. Confirme para a torre. Olimpo 09. Olimpo 09, aguarde para o cruzamento. Desça para 2 mil pés, chegada à mar e ajuste no 0 no 3. Acione identificação. Dois no zero, livre pouso na 1 no zero, vento no 70 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3. 170 com 08, 1013, Xaner 62, 1 no 0. 5-3-1-9-0. Romeu Golf, prossegue para 1 no 0. Negativo, seu, após Simbra, cancela e segue para 1 no 7. Gente, reporte estabilizado. Vai aportar melhor. Autorizado. Início do táxi azul 6909, alternativa Ribeirão Preto, 454 de autonomia, com 81 a bordo. 6909. Confirma somente pra eu ver? 81. Azul 6909, ciente. Taxi até através do 06, dê passagem ao Airbus 321 da SAM, taxiando até o 05. Após prossegue o táxi até o ponto de espera, ponto de espera 218, decimal 95, altímetro 0-03. Ajustado 03, o táxi está autorizado até através do portão 06, dá passagem ao tanque para 05. Após prossegue o táxi via E de Bravo, chama a torre 295 no ponto 2169, foram 9. Ótimo, Romeu, meu nome. Torre 1-8-9-5. Às vezes 9-5, né? Certo. Direção 2-1-9, obrigado. Torre, boa tarde, é o Papa Romeu, Romeu, meu nome. Romeu, Romeu, boa parte externo. Vai passar agora. Serra Lima, livre pouso na 1-7, vento 1-7-0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3. Ciente, livre pouso, baixar travado aqui do Serra Lima. ONU 869, informação em curso é Quebec, aguarde um minuto para cópia. Corrigindo Quebec. Alô, Salvador, boa noite, CNR 62, boa tarde. CNR 62, 10, livrou nossa escuta. Tá 3190, prosseguindo pro gate 05. Sim, Matheus, cara, estamos aguardando somente o balizador. Gente, 3190. Alô, boa tarde, 6210. CNR 6210, tá que vem a Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, agora Juliette. No 3, aguarde autorização para pouso. Afirmo. Curva esquerda, confirma? Segue para o 1-7. Afirmo. Segue para o 1-7, com base pela direita, reporte base para final. Vai reportar de base para final no 7, o mesmo negócio. Pode prosseguir o táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera Torre 1 no Noite 195. Pátio Índia, 1-9-1. 2-0, informa o pátio. Livre táxi. Gente, livre táxi, está Kilo Serra Lima. Lima, boa noite. Chana 6210, táxi via Alfa Juliette até o gate 06. Alfa Juliette 06, Rival com Azul, 6210. No 869, pronto, foco. Auto-foto, no 869 autorizado Brasília, nível 360, via peso 1-7, após acordo com rota prevista no plano de voo. Decola da 1-0 com primeira curva direita na saída Arbor, é elefa, transponder 5463 e controle em 1-20 decimal 8. Meu gol, livre pouso no 1-7, vento 1-80 graus com 7 nós, altímetro no 0-3. É livre pouso no 1-7, o mesmo negócio. 463 ao transponder 208, controle convencional. No 0, vento no 70 graus, com 7 nós. E recola para o sistema 0 azul, 69, pro nosso, 13 azul. Solo na escuta. Afirmo, prossiga. Copiou o cotejamento? Afirmo, o cotejamento correto. No 869, com reporte pronto para o pushback acionamento. Na rolagem, azul 69 no 9. Foi, gente. Zona Elétrica 1966. 66 chama a torre 1-8-9-5. É o pátio. Oi, Salvador, boa noite com 1-1-66. Boa noite, 1-1-66, reporte externo. Porta da Estrela. No 9, decolado aos 23, controle 1-20 decimal 8, bom gol. 208, obrigado, muito boa tarde, azul 69, 1-9. Olha, Salvador, muito boa tarde, 69, 1-9 da azul, perfil da EL, transição Motiva. Boa tarde, Azul 6919, acione 5442 no transponder. 5442 acionado. Check train, livre pouso na 1-0, ventou no 70 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3. Positivo, livre pouso na 1-0, com o 9-6, baixou e travou com 1013. O menos 9. Em contato radar, saída da El, subou 340, inicialmente para a El. 340, estamos efetuando o desvio agora, mantendo a proa 170, por mais 5 milhas e fazendo desvios, 6999. Ciente, pós-desvio, proa de Leda. Ciente, pós-desvios, Leda, 6919. 67, boa tarde. 3567, boa tarde, informação em curso em Quebec, aguarde um minuto para cota. Tem que informação que vai aguardando, tá? 3567. 3567, prepara a saída, bom, ele. Bora, leva, graças, 3567. 869, pushback, acionamento, 1-0. 1-869, enquanto eu equipe de solo, reporta o táxi. Ok, tá livre, 869. Salvador, gol na 645, boa tarde. 645, desça para 2000 pés, chegada Monf no 0 no 3. 2000 pés, Monf, estão no 0, gol no 645, pode voar pelo? Mantenha Monf. Boa noite, Colono 66, Colono 66, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, boa noite, da Juliette. Alfa, the ground, 3567, good afternoon. Good afternoon, confirm airport. 3567. Senador, né? Outra 3294. Mission Cosby, Quebec, stand by for copy. I would request level 130 to your attention. I repeat, 130. Level 4, 1895. 1895, a torre, outra 3894. Salvador, 3894. 3894, reporte externo. Nós temos 1-70 a bordo, 4 horas alternando Campinas, tropa da 0 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3. Ele pousa, 3894. Nome? autonomia de 4 horas. Está livre via pátio, Índia 1895, no ponto de espera 1869. Bom, 1966, após a passagem do Boeing 737, taxiando até o ponto de espera, segue via Juliette até o través de 08, onde seguirá a viatura Follow até o 09. Positivo, vai dar passagem para a nave 737, pode após, vai para o 08 e Follow para o Mítico 1966. São 3567, pronto, copy. Pronto, 3567. 3567 autorizado Brasília, nível 360, via Pesolo 1-7. Após, de acordo com a nota prevista no plano de voo, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída Arbor Elefo. Transponder 5464 e controle em 1-2-0-8. Autorizado Brasília, nível 360, conforme a rota, Pesolo 1-7. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefo. O transponder 5464, o controle 2098. Então, 3567, quanto o diâmetro correto é aporte quanto para o pushback acionamento? Vai botar com o próximo, 3567. Salvador, voo 1869. 869, ali mantém 1-0. Ali mantém, voo 1869. 894, solo 31, livre à direita, solo 1-2-1-9. Livre à direita, 1-2-1-9, 3-2-4. Salvador, 3894. 3894, táxi de Alfa, repórter antes da gigante. E Alfa, repórter antes da gigante, 3894. Salvador, ground delivery em Brasília, 4-2-5-2-6. Brasília, 4-2-5-2-6, stand by for copy number 3. Stand by, 4-2-5-2-6. Puxa, pega o treinamento, 3567, botão 3. 3567, conexão com o Cupid Solo, reporta ataque. Conexão com o Cupid Solo, reporta ataque. 3567. Salvador, boa noite. É Xander 6201, informação Quebec. Xander 6201, número 4 para a Copa Guard. BP 567, Red Copy. Para Recife, nível 350, informação Quebec para a Copa. 4206, número 5 para a Copa Guard. Tip 5627, ready to copy. Yes, completed. Tip 5627, clear to Aracaju, flight level 130, after correction. Take off runway 10, after for takeoff turn left. Conde departure, squawk 0253, call Salvador, approaching frequency 120.8. So I have approval level 130 to Aracaju, right, go 677, departure runway 10 at Conde, squawk 0243, and departure at 20.8. DP 5627, 27, confirming after for takeoff, runway 10, turn left on Conde Departure. Yes, Conde Departure. Taking off on, from runway 10 at Conde, 5627. 5627, roger. Read back correct, report ready for push and setup. Unico. Então, 3894, para informação, aguarda a liberação do seu gente. O colega da companhia já está finalizando o pushback. Gente, né, 3894. Tipo 54, no 5, pronto, 4. Pronto. Tipo 54, no 5, autorizado. Ilhéus, nível 140, decola da 10, com primeira curva à direita na saída coral. Transponder 5457, controle em 120, decimal 8. É o 140, decola da 10 com curva direita na perfil da coral 5457, transponder 208, 5, 54 no 5, cotejamento correto, é pode pronto para o pushback e acionamento. Após o início do táxi do Airbus 320 da companhia, segue via Juliette até o gate 03. Via Juliette, para o táxi, o TAM 3567. Estamos com 64 a bordo, 3h38, alternando Ribeirão Preto. São 3567, táxi via Índia, ponto de espera torre em 198, sessão 95, altímetro 10, 13, bom voo. Dois ataques Índia, ponte 18.95, ajuste 10.13, gato 3567. Brasília, fase 2526, ready to copy. Go ahead, 526. Brasília, fase 2526, cleared to Brasília, flight level 360, Upazulu 17. After that, according to the flight plane route, take off runway 10, after for takeoff, turn right. Arbor departure, Alepa position, it's clock 5473. Salvador approach frequency 10.8. 2526, Alepa to Brasília, flight level 60 via Upper Zulu 17, via flight plane route. Departure runway 10, after takeoff, turn right, Alepa position, squawk 5473, control will be 120.8, Brasilia Force 526. Brasilia Force 2526, read back correct, support red for push and setup. Correction, read back for setup and detect. Brasilia Force 2526, confirm it for ground. 5567 red for push. 5567 red for push. Yes, I do, I request. 5567 report red for taxi coordination to ground step. Welcome. There's an enforced report red for taxi. Report. 6201 no próximo copy. Antônio. 6201 autorizado, Galeão nível 360. Decola da pista 10 com primeira curva à direita na saída da El, letra Motiva. Mike Oscar, Tango Vitoral. A rota é Upazulu 10 após o SMAP, direto Lúcio, direto Barbacena e de acordo com a rota prevista no plano de voo. Responde 5462 e controle em 120 decimal 8. Aqui é o servidor autorizado, Rio de Janeiro, Galeão. Nível 360, decola da 10, curva direita, à direita, nada é, letra 9. Controle de saída após 1208, transponder 5462. A rota é conforme, SMAP, Lúcio, Barbacena e conforme. Baixando 6201. Baixando 6201, a primeira aerovic intercepta o peso 1-0. Peso 1-0. 6201, cotejamento correto, é ponte pronto para o pushback e acionamento. Para. 306 para o Fox. Azul 4206 na escuta do Sol. Prossiga, na escuta. Está pronto para cópia? Está pronto, cópia. 4206 autorizado Recife, nível 350, Miguel Peru Esquim com 8. Decola 10 com a primeira curva à direita, posição à esquerda. Na saída Pulca, transição Caju. Responda 5472 e controle 120 decimal 8. Começa. Isso aí da Pulca com curva à esquerda, quando abaixo. Transponda 5472, 120 decimal 8. Saída Pulca, transição Aru. 4206, Pulca, transição Caju, cotejamento correto e a ponte pronto para pushback e acionamento. Pulca, transição Caju, cotejamento correto para pushback. 3.6, Sierra, Miguel, Delta, 65, Todos, Roger, Approved Text via April 1, India. On hold your point, call tower frequency 18695, CNAT 1013. Right, that's approved. April 31, India Alpha G, hold point 10, tower 11995. Estabilizando a 645. 645, torre 1-8-9-5. 2-8-9-5, boa. Gol 869, Recife, agora 1260, alterno 288. 60-288, obrigado. Controle, Buenas, está 3567. 3567, contato radar, suba 360, direto elefa. Direto elefa, gente. Roger, maintain position, holding point. Volume short, 5627. Polo 645, cheque o trem, livre pouso na 1-0, chuva leve, pista molhada, vento 1-3-0 graus, 1-5 nós, altímetro 1-0-3. Polo 645, copiou? Baixar travada, livre pouso, gol no 645. 5627, line up and wait, runway 10. Redflex 627, line up and wait. Voando 645, solo aos 45, livre à direita, solo 1-2, 1-9. 19, boa, 645. Solo Salvador, tá? 3-2, 1-7, 4. Informação Quebec. Autorização Confins, pronto para a 3217 Confins 340, decola no zero com a primeira curva à direita, saída da El, Leda, depois voa direto à posição Motiva. A Pesluna 0 T-Bridge. Após a Pesluna 6. Frequência do controle Salvador em 1208. A torre em 1198.95, seu código 5171, no TAN 3217. Correto, 5171, informe pronto para o estacionamento 3217. Tomara pronto para o estacionamento 3217. Sala, no 645, livrou. 45, táxi autorizado, Alfa Juliette, o seu portão de número 2, reporte para ingresso no pátio, o gol 1645. Alfa Juliette, portão 12, vai reportar quando ingressar no pátio. Portão 02. 02, então, 645. Correto. Seven airborne at 47, call departure 120.8, have a good flight. 120.8, have a good night. Departure control, good evening, trip 5627. Change your squad code to 5507. Change to 5507. Eu 3567, chame Recife, 1260, até 1288. 260, 1288, buenas. Seu Sevens, Coco de 5507. Seven, radio contact from level 130, direct to Aracaju. 130, direct to Aracaju, 567. Trip 54 no 5, pátio 3, está autorizado o reporte para o táxi. Portaremos. Portão 645, autorizado ingresso Juliette, portão número 2. Leve ingresso para Juliette número 2. ground. Brazilian Force 2526, request that. Tax approved at 2 Hotel intersection, report to cross runway use 2625. I will report for cross runway use, Brazilian Force 2625. Para o táxi, o trip 5-4-5, está com 4-6 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, o Terra, Salvador. Táxi autorizado para o ponto de espera da 1-0, via Pat 1, Índio e Alfa, quando lá chame torre 1895, 5-4-5. Pat 1, Índio e Alfa, 1895, 5-4-5, boa noite. Para puxar o acionamento, tá? 3-2-7, gate 4. Aguarde para o puxar o acionamento, 3-2-7. Contact now tower 11895 to instructions to enter the runway use. O Brasília Force 2526. 11895 2526. Bottom tower, Felipe Brasília Force 2526, boarding point runway X-ray hotel. Brazilian Air Force 2526, we have no traffic. Will you taxi via the runway? It's possible. Roger, taxi via runway 10, report lined up and ready. Clear taxiway via runway use, I report when ready for the conference in the first 526. O TAM 3217, no portão 4, autorizado pushback, informe táxi. Autorizado, informa para táxi, TAM 3217. Aeronave modulou portão 1, confirme. Foi o Oceaner 6201, está na portão 6. Posição meia dúzia, correto? Correto, afirmativo. Posição meia dúzia, suficiente. Só vai executar simultâneo com a aeronave que está no portão número 4, que vai iniciar no momento. Reporte para o táxi, 6201. Em conjunto com a aeronave no 4, é isso? Isso, tem uma voz aí no 4 da tanque, vai executar o push, o senhor vai segui-lo com o número 2. Execute o pushback e informe pronto para o táxi 6201. Afirmativo para executar, 6201. 4206, posição 8, pushback, seguimento. Portão de número 8, o seu número 3 também na decolagem está autorizado, reporte pronto para o táxi, o azul 4206. Uma coisa de excelente para o táxi. Brazil Air Force 526, ready for takeoff. Roger, clear for takeoff, runway 10, wind 19 or 0 degrees with 6 knots. Clear for takeoff, Brazil Air Force 526. Se enquadra no 5 após início da corrida da aeronave à frente, ali mantenha no 0. Faz início também, mesma, ali mantenha no 0, se enquadra no 5. Salvador Oceaner 6201, tá pronto, contato, com 3 horas e 50, terra na Guarulhos. Qual é o POB? 120. Polo 20, ciente, seguirá o tráfego à sua frente até o ponto de espera da 10, via Índia e Alfa, quando lá chame torre 1895, Oceaner 6201. Ponto de espera chama 1895, vai seguir o tráfego da torre Índia e Alfa, Oceaner 6201. Salvador, Departure Control, Brasilia Force 2526 Airborne. Salvador, Departure Control, Brazilia Force 2526 Airborne. Brazilia Force 2526 Air Radar Contact, climb and tail level 320, initially 320, restricted, and Arbor Departure. 2526 restrict, flight level 320, Arbor Departure, Brazilia Force 2526. No 5, decolado ao 01, no controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, boa, trip 54 no 5. Controle de Salvador, é o trip 54 no 5, passando 1200 pés na Coral. F54 no 5, contato radar, saída Coral. Azul 4206, passinho 28 aberto, marca IE, passou 0,525 para cá. Está livre o taxi via Pátio, Índia Alfa, ponto de espera, torre 1895, boa noite, 4206. Índia Alfa, 1895, espera IE. Dois no 7, a linha mantenha no 0. E Alfa 3 desça para 2000 pés, chegada a ponte.